Ei, mané, tô metendo marcha. Escuro minha teta, eu perco o endereço. Você é gostosa, mas não vale o preço. Tá tirando com o pai, pode vazar. Rasgou minha roupa, quebrou o celular. Nós gosta da revoada. Essa novinha é toda zoada. Vamos sair desse fogo. Nós é fita, mete o louco. Novinha, ó com Deus, esse favela você perdeu. Graças a Deus fiquei solteiro. Graças a Deus fiquei solteiro. Tô metendo marcha, tô saindo fora. Sai fora, garota, sai da minha cola. Tô metendo marcha, tô metendo pé. Sai fora, garota, procura outro mané. Tô metendo marcha, tô saindo fora. Sai fora, garota, sai da minha cola. Tô metendo marcha, tô metendo pé. Sai fora, garota, procura outro mané. Portal do Arrocha. Escuro minha teta, eu perco o endereço. Você é gostosa, mas não vale o preço. Tá tirando com o pai, pode vazar. Rasgou minha roupa, quebrou o celular. Nós gosta da revoada. Essa novinha é toda zoada. Vamos sair desse fogo. Nós é fita, mete o louco. Novinha, ó com Deus, esse favela você perdeu. Graças a Deus fiquei solteiro.